Fala pessoal, começando aqui então o primeiro programa Meu Esporte Podcast, né? Contando a sua história com o esporte. Estamos fazendo aqui esse programa tudo em cima de esportes, né? Tanto da parte de execução, que são os atletas, os profissionais, né? O batalhão de frente dos esportes, como também os bastidores, né? O pessoal aí que fica por trás disso tudo. E conta aí com a equipe de marketing, né? Gestão, parte de profissionais de gerência, psicologia, cuidado em recuperação física, enfim, todos os bastidores, né, de esportes que a gente não ouve muito falar em jornais esportivos, né? Eu sou o Eduardo Miguel Tramontim, falo aqui de Jacinto Machado, sul do estado de Santa Catarina, e estou aqui com a minha prima e a minha colega desse podcast, a Cris. Tudo bom, Cris? Tudo certo, Edu. Fala, pessoal. Está acompanhando aqui o nosso primeiro episódio desse piloto. Me chamo Cristina Domingini Possamay, falo de Turvo, cidade coladinha ali de Jacinto Machado, também aqui na região extremo sul, né, de Santa Catarina. E a gente está aqui para bater um papo sobre esporte, de modo geral, como o Edu falou aí, tanto no cenário amador quanto profissional, e para contar algumas histórias do pessoal que se destaca aqui na nossa região, né? A nossa intenção, então, é mostrar que o esporte está presente na nossa vida de muitas maneiras, né? E até mesmo para incentivar a prática esportiva, que é uma coisa que a gente normalmente tem esse primeiro contato ainda lá atrás, na nossa infância, né? A gente tem o primeiro contato aí brincando, né? A brincadeira, ela já é um pouco do esporte, até eu posso falar, quase concluindo, sendo um profissional de educação física, né? A gente sempre aprende que a gente tem que ensinar sempre de uma maneira lúdica, né? De uma maneira de brincar por brincar. E isso traz assim, nosso primeiro contato, nossa primeira vontade de praticar alguma atividade, modalidade esportiva. Né? Como foi assim nosso caso, né? Eu e aqui somos primos, na nossa infância, quando a gente se reunia, a gente sempre estava brincando de alguma coisa, né? Brincar de esconder, alerta, pé na bola, né? Entre outras brincadeiras. E a Cris aí pode contar mais um pouquinho também da história dela, né? Que também foge um pouco da infância e já vai para a área de atuação dela profissional hoje, né, Cris? Pois é, Edu. A gente teve esse contato bem próximo, né? Desde a infância. A gente todo final de semana se reunia aí e a gente brincava. E uma das minhas primeiras práticas, né, as primeiras paixões assim, esportivas que eu tive lá na infância, falando aí um pouquinho da infância, foi a capoeira. Também tentei levar aí para os meus primos, acabei ensinando um pouquinho, mais brincando de capoeira do que ensinando, né, as acrobacias, um pouco da história também, né. E aí, talvez tenha sido meu primeiro contato de algo um pouco mais sério, né, porque assim, eu fiz capoeira dos 10 até os 16 anos, eu aprendi muito, e eu cheguei a dar aula de capoeira numa escolinha aqui da minha cidade. E como muita gente, né, o próprio Edu aí, eu participei dos jogos escolares, né, então a paixão pelo esporte, ele acabou me levando pra jogar futsal e jogar handebol aqui nos jogos escolares, né, os joguinhos abertos de Santa Catarina que a gente tem, também o nosso popular Gerva, né, jogos escolares da região do Vale do Araranguá, e representei a minha cidade, né, e foi um período muito bacana, que rendeu muitas amizades que eu tenho até hoje, mas assim, preciso ser franca com o meu público, quem está me ouvindo, que eu ficava mais no banco de reserva do que eu jogava, né? E aí eu comecei a entender que eu tinha um pouquinho mais de facilidade pra falar de esporte do que pra participar, pra praticar o esporte. Então o esporte ficou ali como um hobby, como uma paixão que a gente leva. Mas pra minha vida, eu optei por fazer a faculdade de jornalismo. Sou formado na primeira turma de jornalismo da SATIC, aqui de Criciúma. Foi um período muito bacana, de grandes contatos, e que também me rendeu as primeiras oportunidades no jornalismo esportivo, né? Que é o que a gente vai tratar daqui pra frente aqui no nosso podcast. Tive o prazer de trabalhar na cobertura do Criciúma, tanto na Série B quanto na Série C, né? Futebol amador, futebol feminino, outras modalidades, e até a cobertura dos esportes, que naquela época, eu me formei em 2011, estavam começando a ganhar forma, hoje em dia já é algo muito falado, muito debatido aqui na nossa região, até mesmo na nossa região, mas falando aí de Brasil, de mundo, né? Eu tive uma experiência muito bacana em diversos segmentos, jornal impresso, rádio, revista, assessoria de imprensa, internet, e nos últimos anos eu tenho trabalhado de forma freelancer, né, por conta própria. Atualmente eu trabalho com marketing de conteúdo, mas eu escrevo todos os dias no portal iGaming Brasil, que é uma plataforma que cobre aí o setor de jogos, né, loterias, esportes eletrônicos e apostas esportivas, que é um nicho que está crescendo muito, tanto no Brasil quanto a nível de América Latina, né? Afinal, os esportes e as apostas são dos segmentos que estão crescendo demais e que também estão chamando bastante atenção, até como uma importante forma de renda, né, para clubes. O próprio nosso clube de referência aqui, que é o Criciúma, também tem um patrocínio desse nicho. Mas, voltando aqui para a minha historinha, eu também colaboro na parte de divulgação das atividades do único grupo de teatro aqui do Turvo, o Sombrista. E já falei um monte, né? É um pouquinho aqui da minha história. Um pouquinho de mais de década, né, Cris? E também a Cris comentou aqui no começo sobre a capoeira, né? Eu lembro que a Cris não só ensinava parte de golpes, né? Da história da capoeira, ela ensinava muito da gente, né? Isso realmente prendia a gente e aguçava a nossa imaginação. Então já dava pra ver, né, Cris, que tu já vinha mais pra essa parte de relatar os fatos do esporte, né? E foi onde tu se deu muito bem e tá se dando muito bem ainda, né? Com louvor, né? Não só desses, todos esses esportes e eventos que tu participou, empresas que passou e ainda trabalha, né? Mas também a Cris participou aí como voluntária, né, Cris? De dois eventos grandes que a gente teve aqui no nosso país nos últimos anos, né? Conta um pouquinho pra gente dessa experiência. Então, quando eu me formei lá em 2011, já passamos de uma década da minha formatura, sim, eu sou uma pessoa que está ficando velha em comparação com o meu primo, estava sendo confirmado que o Brasil receberia os dois principais eventos mundiais, né? Que seriam a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas do Rio de 2016. Eu coloquei na minha cabeça, naquele final de faculdade, que eu queria participar de alguma forma. Já cobrindo, de alguma forma eu queria estar. Minha vida foi se desenrolando e a forma que eu encontrei para atuar foi voluntária, como você falou, e de forma alguma me arrependo. Foi, assim, uma das experiências mais surreais e incríveis que eu tenho, tá? De contatos até hoje. E, como é que eu vou dizer? Em 2014, aqui na Copa, eu estive na área do Centro de Operações de Imprensa em Curitiba, né, no estádio da Baixada, que hoje é o estádio do Atlético Paranaense, né? Então, eu trabalhei de fato na parte de imprensa de um evento mundial. Então, você vê, né, passou gente do mundo inteiro e a gente tentava ajudar nas atividades antes, durante e depois dos jogos. E o que seriam essas atividades? Seria o treino de reconhecimento do gramado das seleções, as entrevistas do jogo, cadastramento dos jornalistas, né, de todas as nações que passaram, a distribuição das escalações, que saíam as escalações e tinham duas pessoas que tinham que sair correndo para distribuir na tribuna de imprensa as escalações um pouquinho antes do jogo, organizar os fotógrafos, né, que ficam ali no pitch, que é a parte ali atrás dos gols, né, ajudar nas coletivas de imprensa, né, dos treinadores, dos jogadores, e pá, foram dias incríveis, assim, né, que eu levo como experiência e como aprendizado até hoje, né. Isso também não teve a sorte, né, mas foi mérito teu de estar preparada para se qualificar para dois eventos dessa magnitude, né? E é uma oportunidade também, querendo ou não, Cris, né, porque teve que acontecer aqui no nosso país, né? Se fosse em outro país, como já teve em outro país e também vai ter novamente, né? É um pouco mais delicado e dificultoso, porque tem todos os gastos, né? Já que o trabalho voluntariado aí de Copa do Mundo não tem remuneração, né? Exatamente. Então, o que acontece? Nos voluntariados, isso não é só aqui no Brasil. Por mais que... mas só aqui no Brasil não vai pagar. Não. Tanto as Olimpíadas quanto a Copa do Mundo, que ela é organizada pela FIFA, eles cedem para você o uniforme, a alimentação nos dias de trabalho e o seu transporte na cidade que você fica. Então, a sua passagem, como, por exemplo, em 2016, que eu fui a um lugar mais distante, eu fui ao Rio de Janeiro, foi a primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro, tive que pagar a minha passagem de ida e volta e a minha hospedagem lá. Então, são custos que você acaba tendo, mas que você está ciente disso. Não é nada que assim, você só soube isso perto do trabalho, não. Desde o começo do seu processo de inscrição, que é todo um processo, e realmente ele é muito bacana, porque é um processo com milhares de pessoas do mundo inteiro, e que você já sabe disso, e é bacana também quando você vai passando as etapas e vai vendo que o seu trabalho, a sua qualificação, ela vai sendo, vai valendo a pena, né? Vai fazendo, né? Vai sendo reconhecida. Exatamente. E ali então, ali no Rio, cara, também foi muito bacana, porque primeira vez que eu fui pra cidade maravilhosa, E legal, já citando aqui pro nosso esporte, eu tive contato direto com as delegações. Então eu vi Neymar, vi Marta, vi Gabriel Jesus. Porque o que acontece? Eu trabalhei com as delegações, então a gente ajudava tanto as comissões técnicas, o pessoal da arbitragem e os atletas, né? Também, antes, durante e depois. Preparava vestiário, preparava os locais onde eles iam passar pelos treinamentos, controlava a arquibancada, controlava o acesso aos vestiários. Então, assim, como fã de esporte, como fã de alguma daquelas pessoas, foi surreal. E talvez a parte mais fantástica que foi quando eu entrei com a bandeira, né? Entrei com a bandeira do Brasil e de algumas outras seleções. Sabe, assim, quando você tá no túnel à frente dos jogadores, assim, aí você, pô, você consegue ver, né? Como os atletas se preparam. Frio na barriga. Nossa, o que eles sentiam, eu também sentia, né? Porque o futebol, ele começa um pouquinho antes das Olimpíadas, né? Sim. O primeiro evento. Então, foi o primeiro evento e a gente foi com a bandeira do Brasil no jogo feminino. Foi a experiência mais surreal que eu tive na minha vida, então. Foi uma experiência de todos os níveis, assim, algo que mexe comigo até hoje, quando a gente conversa. Muito bacana, Cris. É, e tu pensa em ir nas outras aí, outras Copas, outras Olimpíadas? Então, a gente falou da questão financeira, né? Eu tive a sorte de pegar dois eventos em sequência aqui no nosso país. Confesso que no momento fica um pouco custoso, né? Por exemplo, agora que a gente está às vésperas da Copa do Catar, ir para fora com o real em comparação às outras. Claro, claro. Fica um pouco mais custoso. Mas assim, ó, te digo que no meu coração, tá? O sonho agora é participar de alguma forma da Copa do Mundo Feminino, que acontece em junho do ano que vem, 2023, na Austrália e na Oceania. São dois países que eu adoraria conhecer, tenho amigos, trabalhei tanto na Olimpíada quanto na Copa. E a Copa do Mundo Feminino é algo que eu não tenho no meu currículo, vamos dizer assim. Claro, claro, perfeito. Du, já falei um monte aqui, né? Falei das minhas experiências, falei da minha profissão desde criança até me formar. E eu te conheço desde pequeno, mas o pessoal também quer te conhecer, né? Fala aí um pouquinho, conta a tua trajetória aí. Tá certo, vamos lá. É, eu também, como todo mundo, acredito eu, né? Tenho primeiro contato aí com esportes na escola, no colégio, né? Então participei de algumas competições escolares, tanto do futebol e vôlei, os mais famosos aqui no nosso país, né? Como também xadrez, basquete, atletismo, e peguei muito gosto também por esses, né? E no fim eu sou formado em engenharia mecânica, né? E hoje ainda estou terminando o curso de educação física, tanto licenciatura quanto bacharelado. Vejo que isso seria algo que vai me completar como profissional, como ser humano, como um adulto, né? Sempre gostei disso, infelizmente a gente vai crescendo e vai amadurecendo e vai fazendo escolhas na vida, né? E eu optei por começar com engenharia mecânica, então concluí ela, mas meu coração sempre quis essa parte de esportes, né? Participei aí de alguns campeonatos amadores, tanto de futebol, vôlei, corridas, ciclismo, e essa parte de competição, a gente que treina, a gente gosta de competição, né? É muito bom a comparação dos resultados, né? Depois de um treinamento, comparar com outros atletas. Então eu sempre tive gosto nessa parte de competição. Infelizmente hoje não, na rotina não permite estar treinando para nada específico, né? Mas sempre que pode, sempre que eu tenho tempo, eu procuro pedalar com os amigos, ou a parte de musculação, que eu trabalho na academia, né? E parte de corrida, troquei por trilhas. Né? Hoje eu tenho uma agência de turismo, sou condutor aqui na cidade, né? No certificado aí, cadastrado, credenciado no parque, no parque da Serra Geral nosso aqui. Então posso estar fazendo todas as trilhas aqui e estar conduzindo turistas nelas, bem como estar realizando também provas, né, de trail run, né, que é corrida de trilha. Então acaba que tudo se mistura, né? Tanto a parte de musculação quanto a parte de trilhas. Eu tenho também uma escolinha de futebol e vôlei para as crianças. Tudo se mistura em esporte, né? E conversando com a Cris, desde pequena a gente sempre conversou, a Cris sempre foi uma incentivadora de esportes, né? A gente sempre teve esse papo e há uns 2 anos atrás, né, Cris? Ou um ano passado, não me recordo agora, a gente comentou de fazer algo aí de falar sobre esportes na nossa região, né? De uma forma mais regional. E a gente foi moldando até chegar nesse projeto que é esse podcast aqui, né? O Meu Esporte Podcast, que é para contar a nossa história e a história dos nossos convidados com o esporte, né? A gente sabe de muitos bastidores, né? Por já ter participado, ou como equipe, ou a Cris nos bastidores jornalísticos, né? Então a gente sabe que o bastidor, né? Que para acontecer o esporte não é só o atleta. E tem muito mais coisa por trás, né? Tanto a parte de patrocínio que tem que correr atrás, porque tem uma demanda, um gasto financeiro. Como também a parte de preparação, né? Não é só treinar aquele esporte específico, tem toda uma planilha de treinos para seguir, um assertivo de recursos humanos e profissionalismo para ter na tua equipe, né? Quando a gente fala em equipe, não é a equipe que vai competir, né? Mas é a equipe que tá por trás, né? É o time, né? A gente tem que cuidar no que falar, porque às vezes a gente pensa só no futebol, né? Tudo retrata o futebol. E então era isso, a gente tem esse projeto aqui com o intuito aí de incentivar todos os esportes. A gente vai estar tentando trazer aí o máximo de esporte, de modalidade, de profissionais que ganham o seu pão com o esporte, né? Seja de bastidor ou seja o atleta. Né, Cris? Então acho que seria isso. Falei um pouquinho de mim, né? De um pouco das minhas rotinas aí, do que eu faço, do que eu não faço. Durante os programas a gente vai falando um pouquinho mais e vai divulgando. Aqui na minha cidade, aqui já no Machado, a gente viu também que precisava de que tinha um nicho, né? Que tá dando esse boom de turismo, a gente tá se dando bem com trilhas. Então a gente percebeu que também tinha uma carência aí na parte de hotelaria, então também sou sócio de um hotel e restaurante, né? E quem sabe isso aí também deixa mais fácil a gente estar promovendo algum evento aí num futuro não muito distante, né, Cris? Zé, eu sei que eu estou em dívida contigo, que ainda não fui aí fazer uma trilha, mas vamos combinar uma dificuldade mais facinha, assim, bem tranquilinha. E, obviamente, você tem uma baita de uma estrutura ali em Jacinto, né, que também ajuda a divulgar eventos, não só seu, mas como ajudar outras pessoas também, né? E o nosso podcast acaba sendo uma ponte. E de tudo isso que a gente falou e a gente já conversava, e era muito a minha vontade também de contar umas histórias em um formato que fugisse um pouco do que eu já tinha de experiência. Eu falei, passei por jornal, por rádio, mas eu queria contar um pouco da minha região, aqui do extremo sul de Santa Catarina, de uma forma um pouco diferente. E aí com o surgimento desse aumento do nicho de podcasts, que é uma forma de conversa mais aberta com as pessoas, com histórias que a gente sabe, como o Edu falou, de vínculos que a gente tem com as pessoas, e a gente vê o quanto que tem na nossa região. A gente pode abordar também a nível de Santa Catarina, quem sabe trazer um convidado a nível nacional, mas é por todos esses motivos, né, sejam desde a nossa infância até a nossa trajetória profissional, acaba desembocando em algo pra fazer, né, pra voltar pro esporte e voltar pra reconstruir alguns vínculos de amizade, a profissionais, coisas que a gente acabou deixando e que quer trazer aqui no nosso podcast novamente, né? Sim, o podcast hoje, né, já tem muita coisa, né, Cris? A gente já não tá mais naquela ascendente que a gente tava no ano passado, no retrasado, onde foi aquele boom, mas vejo que tá se tornando uma profissão sólida, né? É um projeto sólido, né? Quem tá tendo e persistindo no podcast tá sendo algo duradouro e com um retorno, né? E também é um... não é uma chance só pra gente, né? Não só pra massagear nosso ego, de falar um pouquinho da nossa vida, dos nossos projetos, mas também tá dando uma oportunidade, uma voz para outros profissionais que às vezes ninguém vai atrás pra falar sobre esse tema, né? Da profissão dele dentro do esporte, né? E que eu vejo que isso vai ser assim a principal vertente nossa de dar essa voz, né? Pra esses profissionais também trabalham com esporte e hoje não recebem esses holofotes, né? Exatamente. Então, basicamente o nosso, que também é de todos, né? O meu esporte podcast, ele surge pra unir tudo isso. Pra ser uma voz, pra ser uma ponte pra todo mundo que tiver interessado e achar que tem uma história bacana pra contar. E o mais legal é que a gente já começa essa caminhada contando com a ajuda de uma pessoa que também é um amigo meu há mais de uma década, que é apaixonado por esporte, que é o Thiago Fernandes, que vai ser responsável aí pela parte de conteúdo aí para nossas redes sociais, né? A gente precisa da maior quantidade de recursos humanos e parcerias, né, para estar deixando esse podcast nosso aqui com bastante conteúdo e bastante informação também, né? Então a Cris estava falando aí com o Thiago, né, nosso amigo, nosso colega. E o Thiago se propôs a estar fazendo toda essa parte de designer gráfico, né? então se tornou também um nosso parceiro. Ele é aqui de uma cidade próxima nossa, de Araranguá, né? E o Thiago vai falar um pouquinho agora. Fala aí pra nós, Thiago. Salve, meus amigos do Meu Esporte Podcast, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago, é um grande prazer estar falando com vocês. Quero cumprimentar aí o Eduardo, a Cris. É bom estar participando aí desse primeiro episódio, a gente está se apresentando aí. Eu sou o cara que vai ficar na questão visual, né? Então todo esse material aí que vocês estão vendo nas redes sociais, no nosso YouTube, a marca também, né? É tudo desenvolvido aqui através do nosso estúdio, né? Que leva o meu nome também, que é Thiago TG. Vocês podem procurar aí nas redes sociais. E é um prazer aí estar dando esse pontapé inicial a esse projeto, que eu creio que vai muito longe aí. Abraço aí, galera. Então, agora que vocês já conhecem o nosso primeiro parceiro oficial, tá na hora de falar as nossas redes sociais pro pessoal que tá interessado em acompanhar esse conteúdo, né? Quem vai estar com a gente nos próximos episódios também, né? Então, nós estamos no Instagram, Facebook, YouTube e no TikTok com o perfil @meuesportepodcast. E no Twitter com a conta meuesportecast. Mas, né, quem quiser entrar em contato, né, seja por uma sugestão, uma crítica construtiva, alguma parceria ou com alguma história que acha legal a gente trazer aqui pro nosso podcast, é só escrever para meuesporte.podcast@gmail.com. Beleza, é isso aí, né? Não só para pessoal que quer divulgar algum trabalho, mas quem também quer apoiar o nosso projeto, fazer uma parceria, pode entrar em contato com a gente aí, né? Redes sociais, @meuesportepodcast e e-mail meuesporte.podcast@gmail.com. A gente já está com bastante conteúdo aí preparado, engatilhado, já estamos fechando aí alguns primeiros entrevistados, né? Primeiro bate-papo, entrevistado parece algo assim tão sério, né, Cris? A gente está tentando trazer para um lado mais bate-papo, tão descontraído. Então, a gente vai estar sempre divulgando aí as nossas agendas, nossos bate-papos, né? Então, fiquem ligadinhos, sigam a gente. E quem quiser, tiver algum assunto legal ou alguma ideia para fazer uma parceria, pode entrar em contato com a gente. Exatamente, a gente já tem algumas entrevistas encaminhadas. E sempre destacando pessoas aqui da nossa região com a história ligada de alguma forma ao esporte, né? Então a gente vai estar aqui para contar essa história, sempre nas quartas-feiras, às 19 horas, 7 horas da noite aí para quem é mais antigo, né? Então, quartas-feiras, 19 horas. Escuta a gente aí. Isso aí, o Meu Esporte Podcast vai estar contando a sua história com o esporte, né? Acho que o nosso recado é isso aqui, né, Cris? Te agradecer aí por abraçar esse projeto. Obrigado mesmo, a gente está cedendo o nosso tempo aí para bater esse papo. E acredito que vai ser um projeto bem bacana aí. Tomara que dê certo e vai dar, né? Pessoal, muito obrigado. Cris, brigadão. Então é isso. Obrigado, Edu, também, aqui pro nosso primeiro de muitos. Vem com a gente, pessoal. Vai ter muita história legal pra contar. Obrigado, Edu. Obrigado, pessoal. E até o próximo. Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.